Buluşa. Amor, o que você fez comigo? Me deu um amor não correspondido, encheu de tristeza o meu pobre coração e me fez me apaixonar pela ilusão. A flecha me flechou, estou envenenado. Agora só você, amor, pra me deixar curado. Anjo maldito da escuridão, só trouxe tristeza pro meu coração. Do amor, oh, anjo do amor. Dentro do peito um deserto total, caminho sombrio entre o bem e o mal. Uma força estranha, não sei descrever. Tudo que olho me lembra você. Você é a dona do meu desejo, você é a cura pra esse meu medo. É a fonte da água que eu quero beber. Amor, só quero você. Só quero você. Oh, anjo do amor. Oh, anjo do amor. A flecha me flechou, estou envenenado. Agora só você, amor, pra me deixar curado. Anjo maldito da escuridão, só trouxe tristeza pro meu coração. Oh, oh, anjo do amor. Oh, oh, anjo do amor. Entrei numa fria, agora estou ferrado. Choro pelos cantos, apaixonado. Isso é o que se ganha por acreditar no amor. A culpa não é minha, a culpa é do cupido. A flecha me flechou, estou envenenado. Agora só você, amor, pra me deixar curado. Anjo maldito da escuridão, só trouxe tristeza pro meu coração. Anjo do amor, oh, anjo do amor. Dentro do peito um deserto total, caminho sombrio entre o bem e o mal. Uma força estranha, não sei descrever. Tudo que olho me lembra você. Você é a dona do meu desejo, você é a cura pra esse meu medo. É a fonte da água que eu quero beber. Amor, só quero você. Só quero você. Oh, anjo do amor. Oh, anjo do amor. Oh, anjo do amor. Oh, anjo do amor.